Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor te envolva, que o favor de Deus venha para tua casa hoje, para tua vida, para a vida da tua mãe, do teu pai, dos teus amigos, das pessoas a quem você quer bem, que por acaso aquele que seja doente, a cura de Deus venha, aquele que esteja endividado, Deus possa abrir as portas financeiras e você possa solucionar suas dívidas. Enfim, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Eu quero ler para você no livro de Jeremias, capítulo 23, no verso 28. O profeta que tem sonho, conte-o apenas como sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor? Queridos, às vezes nós temos sonhos, e esse sonho às vezes causa um certo mal-estar, uma certa insegurança. Deus é aquele que tem o controle da tua vida nas mãos dele. Sonho é sonho. Deus, às vezes na Bíblia, falava em sonho com José, falou em sonho com Maria. Então, assim, mas a palavra de Deus diz que sonho é sonho. Então, confie você na palavra de Deus. Deus é aquele Deus, não somente de perto, mas também de longe. Ou seja, ele pode te abençoar aqui, mas ele pode te abençoar a tua mãe, o teu parente que esteja em outro estado, um filho que está longe. Deus é aquele que toma conta de você. Então, deposite a tua esperança, deposite a tua confiança, deposite a tua ansiedade nas mãos do Senhor, porque ele cuida de você. Nós vamos orar com o Pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus eterno, derrame da tua presença de uma maneira bendita e graciosa. Traga, Senhor, esperança, alento e força ao teu povo. Nós repreendemos todo espírito de desânimo. Nós te pedimos, Papai, que toda seta de maldição, de derrota, que as pessoas estejam abatidas, sejam quebradas agora pelo poder que há sobre todo nome, em teu nome, Jesus. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor dê graça, força, coragem aos teus filhos andarem no teu caminho, no caminho da verdade. Liberta, Jesus, em nome do Senhor Jesus, aqueles que estão no mundo das drogas, no mundo da perdição, no mundo da prostituição, no mundo, Pai, da mentira. Ah, Deus, quebra em nome de Jesus aqueles que estão, Papai, aprisionados com as garras do diabo. Levante homens e mulheres para que intercedam, para que orem, para que jejuem. Pai, levante homens e mulheres cheios da tua presença para pregar o evangelho com temor e tremor, mas sobretudo com ousadia e fé, para levar essas pessoas ao caminho santo, para levar essas pessoas à verdade. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que os filhos dos pais que são crentes, que estão desviados, fora dos caminhos do Senhor, que o Senhor possa libertar, trazendo cura, paz e graça, restaurando a família e a sorte destes jovens, em nome de Jesus. Amém. Mi corazón contigo está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Tú eres el mismo. me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A ouvinte Alda, lá de São Paulo, diz: paz do Senhor, pastor. Gostaria de saber quantas vezes a palavra coração aparece na Bíblia. Alda, na Bíblia aparece 800 vezes a palavra coração. A palavra coração simboliza essencialmente aquilo que é mais profundo, mais visceral nas nossas vidas. Por exemplo, quando a Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força, está falando da inteireza, do ser mais profundo nosso, que devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. É, meus queridos, Deus não admite concorrência. Por isso a palavra de Deus deseja tanto que você e eu adoremos ao Senhor em espírito e em verdade e acima de tudo e de todos. A palavra coração também tem um significado tão profundo quando diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz que todas as coisas que se devem guardar, guarde o vosso coração, porque deles procedem as fontes da vida. Nesse sentido, a palavra de Deus está dizendo que aquilo mais importante que devemos guardar na nossa vida é o nosso coração. Porque em Hebreus, no capítulo 12, diz que, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 15, diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando-nos a muitos. Veja que quando a raiz de amargura é gerada no coração da pessoa, isso já denota que ela está excluída da graça de Deus, e isso vai gerar perturbação na vida dessa pessoa, e mais do que isso, na vida de outras pessoas. Portanto, a fonte da vida está no coração. Nós temos que sempre estar protegendo o nosso coração das armadilhas do nosso próprio coração, porque enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Então, nesse sentido, nós temos que sempre estar com o coração limpo, por meio do perdão, de não deixar mágoas, ressentimentos, rancores brotar no nosso coração, porque ele é sutil, ele vai crescendo, a gente não percebe. Quando a gente se dá conta, a gente já está numa situação muito difícil. Além disso, no capítulo 10, verso 9, ele diz que se nós crermos com o nosso coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e confessarmos que Ele é o Senhor, nós teremos vida e vida eterna. Portanto, o coração também é a fonte de nos levar à salvação. Como está o seu coração, Alda? Como está o teu coração, querido ouvinte? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, eu quero meditar com vocês no livro de Jeremias, capítulo 1, no versículo 18. A Bíblia diz assim: Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. Queridos, três coisas o Senhor aqui colocou na vida do profeta Jeremias para que ele anunciasse a palavra de Deus com ousadia, sem medo, com intrepidez, com coragem, com determinação. E essas três coisas, cidade fortificada, coluna de ferro e muros de bronze, eu e você precisamos ter isso nas nossas vidas. Quando é que eu tenho a minha cidade fortificada? A palavra de Deus diz aqui, antes, no verso 9, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. A primeira coisa que vai fazer com que você tenha uma cidade fortificada, você seja ali uma pessoa que o vento sopra, a chuva cai, e os rios transbordem, não te abala, chama-se palavra de Deus. Quando você colocar no teu coração a palavra de Deus, aí, meus amados, você vai ser uma cidade fortificada. Jesus deixa isso registrado no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Cidade fortificada é aquela cidade feita sobre a rocha. Por quê? Porque quando você se firma na palavra de Deus, quando você tem a orientação ali da palavra de Deus, aí, meu amado, você é forte. Quando veio a palavra de Deus na vida de Jeremias, estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar, e também para edificar e para plantar. Se você quer ser uma pessoa forte, uma cidade fortificada, porque além dessa cidade fortificada, diz aqui a palavra de Deus, eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro. Irmãos, coluna de ferro é aquele alicerce que tenta você empurrar ou mexer. Alguns nem com guindaste, tem que usar dinamite para explodir. E é isso que Deus quer fazer de mim e de você. Uma cidade fortificada, uma coluna de ferro ali, firme. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Coluna de ferro é isso, é você confiar no Senhor. Você primeiro precisa ter a palavra de Deus na tua boca. Porque a morte e a vida estão no poder da língua, o que o homem semear, isso ele vai colher, você falando as bênçãos, por isso você pode, usando a autoridade que Deus te deu, através da tua boca, o Senhor quando foi criar o mundo, ele disse, haja luz, haja, haja, ele usa a palavra, ele chama a existência aquilo que não existe. Então da mesma forma, Deus nos bota aqui, eu hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, derribar, destruir, arruinar, através de quê? Através da palavra. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, cidade fortificada, você precisa se encher da palavra de Deus. coluna de ferro, aquilo que não se abala, os que confiam no Senhor. Você precisa confiar em Deus. A tua esperança, a tua expectativa tem que estar no Senhor. Se você, por acaso, está doente e você precisa de um médico, vá sim. Se tiver condições, procure o melhor especialista que você conseguir pagar, mas a tua confiança tem que estar em Deus. Por quê? Deuteronômio, capítulo 32, no verso 36, diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá dos seus servos. No verso 39, vede agora que eu sou eu somente, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Então, nós temos que confiar em Deus, porque diz a palavra de Deus aqui: eu firo e eu saro. Não é o médico que te sara, é o Senhor quem te sara. É Deus que tira a enfermidade do teu corpo. Às vezes o médico é só um instrumento de Deus para te abençoar, receitando um remédio que vai te fazer o bem. Mas se Deus não falar, seja curado, por que que algumas pessoas usam o mesmo tipo de remédio, a mesma dosagem, um é curado e o outro não é curado? Porque o do Senhor é quem sai a ordem. Por isso nós temos que confiar no Senhor. E diz ainda: te colocarei por cidade fortificada, coluna de ferro e por muros de bronze. A tua proteção, aquilo que faz com que nada te atinja, tem que ser a confiança, a esperança e o teu depositar em Deus, falando assim: Senhor, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será dormir tarde, acordar de madrugada, comer o pão que penosamente você lutou para conquistar. Aos seus o Senhor o dá enquanto dorme. Confie em Deus, coloque tua vida nas mãos de Deus, e Ele vai te pôr por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze. Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome de Deus, meus queridos. Vamos continuar meditando nas Sagradas Escrituras, na Palavra da Verdade, em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também a qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Esse versículo 22 não é um versículo simples de ser compreendido. Racá aqui é um sentido de tolo, menosprezado, débil mental, ou seja, uma palavra muito ofensiva. A palavra de Deus nos ensina, Jesus, que à medida que julgarmos, seremos julgados. E Jesus está dizendo aqui que se você desejar que o seu irmão vá para o inferno, no sentido de você estar trazendo julgamentos, é perigoso que você mesmo esteja nessa situação. Porque na realidade, o que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos extravasar esta ira, ou a ira, de uma maneira agressiva, de uma maneira bruta. Pelo contrário, nós precisamos aprender a se dominar. Portanto, esse texto significa que nós temos que aprender esta dimensão tão importante de irar e não pecar. Quando o apóstolo Paulo traz isso, ele traz dois momentos. Existe a ira, o ser humano se ira, o próprio Deus se ira, mas a ira de Deus sempre é justa, perfeita e santa, mas a ira do homem é falha. Por isso que diz: irai-vos e não pequei. Ou seja, eu posso me chatear, ficar irado, mas eu posso não agir como um incrível Hulk, ou seja, quebrando absolutamente tudo. Não seja assim na sua vida. E ele continua dizendo: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. A nossa relação com Deus, ela precisa ser manifestada por bons relacionamentos, relacionamentos sadios. Jesus está dizendo aqui, ele está estabelecendo uma hierarquia das leis, assim como existe a hierarquia nas leis jurídicas. Então, aqui ele também fala a mesma coisa sobre o ponto de vista espiritual. E qual é o raciocínio? O raciocínio é, se nós tivermos uma contenda, uma demanda com o nosso irmão, em primeiro lugar, nós precisamos nos acertar com o nosso irmão para que depois nós possamos entregar a oferta a Deus. O que Jesus está dizendo, portanto, que o nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso irmão, precisa estar sadio para que as nossas ofertas sejam aceitas diante da presença de Deus. Veja, portanto, que ele está dizendo que o relacionamento sadio com seu semelhante é mais importante, inclusive, do que ofertar na casa de Deus. Por quê? Porque a gente não pode dizer que ama a Deus que não vê e odiar o nosso irmão que vemos. Porque se isso acontecer, nós somos hipócritas, mentirosos, como diz o apóstolo João na primeira epístola em João que ele prega. Veja também que o apóstolo Pedro traz uma relação muito parecida com o que Jesus está dizendo aqui. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sadios no convívio com as suas mulheres e tratam-nas com honra, como a parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro está dizendo que se o marido, o sacerdote do lar, não tiver um bom relacionamento com a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. Deus não aceitará estas orações, porque o seu relacionamento com a sua esposa não está bem. É a mesma relação, Jesus não aceitará a oferta que nós estamos dando a ele, por quê? Porque os nossos relacionamentos com o nosso próximo não estão bem. Paulo diz em Romanos, capítulo 3, não fiqueis devendo nada a ninguém, exceto o amor. A Bíblia é enfática de vivermos em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos nos esforçar para vivermos em paz. Nós precisamos nos esforçar para não julgarmos, porque à medida que julgarmos, seremos condenados. Nós precisamos compreender, meu querido, vivendo em paz com o nosso próximo, nós estaremos agradando Deus. Vivendo na santidade, na comunhão com o Senhor, Deus se alegrará das nossas vidas. Que você viva esta dimensão tão profunda e difícil, sim, de amar o seu semelhante, de suportar o seu semelhante. Mais do que isso, de você amar aqueles que te perseguem, de você abençoar aqueles que estão te perseguindo, porque desta forma você está manifestando a glória de Deus, a luz do mundo e o sal da terra, no qual o Senhor te chamou de sal e luz do mundo. Que Deus nos dê graça para vivermos os relacionamentos sadios aqui na terra, porque isso demonstrará o nosso relacionamento sadio com Deus. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja na tua vida, que a bondade do Senhor te alcance, alcance a sua família, alcance as pessoas a quem você quer bem, o teu trabalho, a tua saúde, a tua vida em geral. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 12, no verso 26, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Você quer ser abençoado? Você quer ser honrado? Honrado é aquela pessoa que tem um destaque, que tem algo assim que as pessoas olham e falam, puxa vida, pessoa foi muito abençoada, honrada mesmo. Então, sirva ao Senhor, coloque-se à disposição de Deus, pergunte sempre, Senhor, o que tu queres que eu faça? Eis-me aqui, envia-me a mim. É uma oração que constantemente eu faço, amados.